e desses caras de só ficar. Sou do tipo que sonha em se apaixonar. Sou daqueles românticos sem noção que fique emocionado ao pegar sua mão. Oh, won't you stay with me? Cause you're all I need. This ain't love, it's clear to see. But darling, stay with me. Yeah, okay. Então vem cá comigo, te levo ao paraíso, te livro dos perigos, vem se sente bem comigo. Viver momentos bons, viver momentos maus, saber que toda essa vida é feita de degraus. Prometo ser quem realmente eu sou. Eu vim nessa terra pra propagar o amor. Tá pronta pra me ouvir? E eu te digo assim, te peço por favor, stay with me. I want you, stay with me. Cause you're